就睇回。 Des internationalistischen Radioprojekts. Πρώτο σε επίπεδα καπιταλισμού, ξέρω ότι είναι πιο οργανωμένο. Du lyssnar på Motbrus, en anarkistisk podcast som ges ut på oregelbunden basis och vid behov. Pozivam za ponovan protest. Y la lucha nuestra. Jamais serão pisados. Ces femmes seraient de libertaires. Dizem que anarquistas são violentas. Há muitas provas históricas e contemporâneas disso. Mas a tendência para a violência não é a principal característica de anarquistas. Assim como também não define o que é ser liberal, conservador ou cristão. Apesar da violência bem maior causada por membros desses grupos e suas instituições. Há um motivo para nossos inimigos terem taxado os anarquistas de violentos por mais de um século. Nossas ideias são uma ameaça para aqueles no poder, e o adjetivo violento é usado para nos isolar, para nos mostrar, e por extensão, nossas ações e crenças como indesejáveis, antissociais e perigosas. A aversão à violência é algo bom. Deveríamos todas almejar a redução da violência pelas nossas ações. É, inclusive, o valor por trás da maior parte da prática anarquista. Isso dito, a violência é a parte intrínseca da vida. Sempre foi e sempre será. Os seres humanos têm uma capacidade para violência gravada em seu DNA. É justamente essa capacidade, aliada à nossa habilidade de resolver problemas complexos e à ajuda mútua, que nos dá acesso à nossa posição no topo do reino animal e a superar a dura, incrivelmente violenta realidade do mundo natural. E apesar de todos os avanços ao longo dos milênios de civilização, nossas sociedades e economias complexas ainda são muito dependentes do uso maciço e sistemático da violência para funcionarem. Compreender e aceitar essa realidade é o primeiro passo para mudá-la. Então, o que é violência? E o que isso tem a ver com a anarquia? Por ser um termo muito comum e muito carregado, há diferentes definições para violência dependendo de quem responder. E vale a pena notar que o que é considerado violento para alguém pode não ser para outra pessoa. Isso dito, a violência é geralmente definida como uma ação que causa choque ou dor para outro ser senciente. Muitas vezes, descreve um uso direto de força para exercer poder ou controle sobre outra pessoa, mas pode ser indireto também, via hierarquias e codificado em regras arbitrárias. A violência pode ser física ou psicológica, na maioria das vezes é ambos. Quando ouvem a palavra violência, a primeira coisa a vir à mente da maioria das pessoas é o uso ou ameaça de força física. Seja na forma de um soco, um tiroteio em massa, violência doméstica, uma ameaça de morte, um estupro, uma notícia sensacionalista sobre um assalto, ou um debate sobre táticas. Este é o mundo da violência que todo mundo entende. Talvez tenhamos experienciado uma manifestação disso em primeira mão. Talvez não. De qualquer maneira, todas sabemos o que é sentir dor. Podemos nos identificar com o choque repentino de um perigo inesperado. Esse tipo de violência ressona com nossas próprias experiências passadas de trauma. Essa empatia é a base dos discursos sobre a violência para isolar, criminalizar, desumanizar e oprimir indivíduos específicos, ideias e grupos inteiros de pessoas. Narrativas seletivas e o uso de imagens violentas se tornam armas para manipular a opinião pública, criar divisões e justificar várias medidas em nome da segurança. Is it time to classify Antifa as a terror group? Bernie Carrick is a former New York City police commissioner, helped put together an anti-terror task force. Commissioner, how do you label this group? O fantasma do terrorismo é o exemplo mais óbvio. Mas há outras figuras e estereótipos bem conhecidos que moldam nossa visão do mundo e das outras pessoas, amplificando ameaças além da realidade ou forjando-as onde não existem. A percepção popular da violência é moldada pela elite, pelo seu controle sobre as grandes mídias, a educação pública e o sistema judiciário. O padrão específico varia de acordo com o aspecto da política local, a demografia e a cultura. Mas a constante é o enquadramento de quem denunciar a autoridade como criminalmente violento de um lado e a glorificação da violência estatal como contrapeso necessário do outro lado. O objetivo dessa ótica enviesada é esconder o fato de que estados são responsáveis pela maioria imensa da violência no mundo. Na verdade, quando arrancamos as camadas de burocracia e de mitologia apologética, é isso que o Estado realmente é: um sistema altamente estruturado de violência organizada. Nas linhas de frente dessa violência, a polícia, os soldados e paramilitares cometem atrocidades numa escala além do escopo e da capacidade até do indivíduo ou conjunto de terroristas mais sádicos. Para não falar dos atos escandalosos reivindicados por anarquistas. Como poderia uma janela quebrada e um soco num nazi serem comparados com o bombardeio de uma cidade ou o interrogatório avançado de um inimigo? O que é o assassinato de um rei ou um policial particularmente brutal comparado com a colonização ou a ameaça de guerra nuclear? A violência de um Estado é orientada e legitimada pelas suas instituições, sejam elas sob o manto vazio da democracia ou a autoridade inquestionável do poder de uma dinastia. As mesmas instituições mantêm a violência do dito mercado livre, destruindo ecossistemas e condenando as massas à escolha entre trabalho assalariado ou fome. Para proteger a lógica infalível desse mercado, os estados aprisionam corpos e regulam o fluxo de seres humanos na travessia de linhas imaginárias. Com a desculpa de proteção das fronteiras, milhares de pessoas desesperadas são sacrificadas todos os anos no deserto de Sonora e nas profundezas do Mediterrâneo, enquanto outras centenas de milhares são amontoadas na relativa segurança da sujeira de campos de concentração. Então, o que devemos fazer diante desse nível de violência? Quando alguém está sendo atacada, todas, a não ser as mais extremistas pacifistas, geralmente concordam que é moralmente aceitável o uso de violência para defesa. Por que então isso não se aplica à imensa violência do Estado? Fomentar a legitimidade da violência defensiva é chave numa estratégia revolucionária. Mesmo quando a violência defensiva é um ataque a uma pessoa ou contra uma instituição que nos oprime. O anarquista italiano Enrico Malatesta deixou clara sua postura nessa questão, declarando que o escravo está sempre no estado de legítima defesa. Assim, sua violência contra o patrão, o opressor, é sempre moralmente justificada e deveria ser ajustada apenas pelo critério de utilidade e economia de esforços e sofrimento. O revolucionário pan-africano Frantz Fanon foi adiante, observando que a violência dos povos colonizados contra seus mestres oferecia um caminho para a realização de seu valor como indivíduos. Notando que, no momento em que as pessoas colonizadas descobrem sua humanidade, começam a afiar suas armas para assegurar a vitória. A verdade histórica permeia a herança das resistências armadas dos moicanos de Canisateique e dos apatistas na selva de Chiapas, lutas que ajudaram a consolidar a resistência indígena em territórios dominados pelos estados canadense e mexicano. Permeia toda vez que as oprimidas e exploradas desse mundo põem um limite e se preparam a defendê-lo por qualquer meio necessário. Vale ressaltar que a violência muitas vezes tem consequências reais devastadoras e deveria ser evitada sempre que possível. Não é algo que pode ser romantizado, celebrado, considerado bonito ou se tornar um fim em si. Especialistas estatais em contra-insurgência há muito reconhecem que, para analisar o potencial de uma rebelião, fatores como a força das relações sociais, os métodos de organização e a habilidade de espalhar o conflito são mais decisivos do que o resultado de qualquer batalha específica. Edificar essas qualidades e características muitas vezes não requer apelo para violência alguma. Mas se nada funcionar, a capacidade para violência é um componente essencial para defender a autonomia. E mesmo que a autonomia real não seja algo que os chamados progressistas, que têm fetiche por não violência, tenham interesse, ela forma a base da anarquia e de toda a revolução que merece esse nome. tempos em tempos, acontece uma tragédia causada pela ação da polícia que choca a sociedade, causando indignação e revolta. Nos Estados Unidos, em 2020, o assassinato de George Floyd por um policial branco causou uma onda de revolta sem precedentes contra o racismo e a polícia, que se espalhou por todo o país. Vários prédios e delegacias foram incendiadas e dezenas de viaturas de polícia foram destruídas em legítimas demonstrações de raiva da população. No Brasil, a morte de pessoas negras nas mãos de policiais é tão rotineira que raramente vira notícia. Infelizmente, não é raro que crianças também sejam mortas em ações da polícia nas favelas e periferias. Por aqui, essas comunidades também se levantam para mostrar o seu ódio à ação policial, sem ganhar muita atenção da mídia e da classe média. Os levantes de 2020 nos Estados Unidos trouxeram para o debate temas como tirar verbas da polícia e até mesmo a polêmica abolição de toda a polícia. Mas tirar poder ou acabar com a polícia não irá deixar as pessoas indefesas nas mãos de bandidos? Afinal, a polícia não está aí para realizar um serviço à sociedade, garantindo a nossa segurança? Desde pequenas, somos ensinadas que a polícia existe para nos proteger da violência, de assassinos, de estupradores e pedófilos. Aprendemos que se não houvesse polícia, as pessoas cometeriam atos violentos umas contra as outras, impunemente, e viveríamos em um mundo ultraviolento, à mercê dos mais fortes. Essas ideias permeiam a cultura ocidental e estão sendo constantemente reafirmadas nos telejornais, na escola ou na literatura, filmes e seriados, onde policiais são representados como heróis que nos protegem de bandidos e terroristas. Mas a realidade é bem diferente. Na maior parte do dia, os policiais não fazem nada que tenha a ver com salvar a vida de uma pessoa. Atendem chamadas de perturbação do sossego, destruição de propriedade, furtos, roubo de carros, tráfico de drogas, e são o braço forte do Estado que vai atacar trabalhadores informais sem a devida licença e despejar famílias de suas casas quando não puderem pagar um aluguel. Além, é claro, de reprimir manifestações sempre que essas prejudicarem o funcionamento da economia ou ameaçarem o status quo. Em relação ao maior crime contra a vida de uma pessoa, o homicídio, a polícia pouco faz. No Brasil, menos de 8% dos homicídios são solucionados. De fato, as polícias nem foram criadas com o intuito de proteger a vida da população. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, por exemplo, foi criada após a vinda da família real portuguesa para o Brasil, para proteger os membros da nobreza. Por isso, no brasão da PEMERGE, encontramos a coroa, representando a realeza, e a sigla GRP, de Guarda Real de Polícia. Ali estão também a cana-de-açúcar e um ramo de café, representando por sua vez os latifúndios. Ou seja, a polícia militar foi fundada naquele estado para proteger do povo, o rei e os proprietários de terras, e para manter a ordem social. A PM de São Paulo também tem em seu brasão de armas não apenas ramos de café, mas a imagem de um bandeirante e dezenas de estrelas, onde cada uma representa um episódio de genocídio contra indígenas ou de repressão a rebeliões ou levantes populares. Uma dessas estrelas, inclusive, representa a participação da polícia no golpe militar de 1964. Alguns liberais e parte da esquerda defendem a desmilitarização da polícia, através de reformas na estrutura e na hierarquia. Inclusive, usam a polícia dos Estados Unidos como exemplo positivo, ignorando que a polícia naquele país também foi criada para manter escravos na linha e reprimir levantes populares, e que apesar de todas as reformas pelas quais passou, continua matando e prendendo pretos e pobres. Remember, we only kill black people. Yeah, we only kill black people. Ao longo de toda a história do Ocidente e do capitalismo, a polícia sempre foi uma ferramenta de violência contra a população pobre, periférica, negra e indígena. Tudo isso em nome de proteger a ordem social, ou melhor dizendo, a propriedade privada e a estrutura de classes. A polícia, de forma geral, cumpre hoje a mesma função que lhe foi designada na sua criação. Essa função não é defender o cumprimento das leis e proteger a vida, tanto que policiais constantemente violam as leis que alegam proteger, enquanto torturam e matam todos os dias. O verdadeiro papel da polícia e do sistema judiciário e prisional como um todo é proteger os privilégios da classe dominante. É por isso que quando uma pessoa da elite comete algum crime, a polícia não sabe como proceder, ou sabe que ao menos não deve agir da mesma forma que age numa favela. Não pisa na minha calçada! Você é um lixo, seu merda! Você é um bosta, você é um merda e um baby que ganha R$1.000 por mês! Eu ganho R$300 por mês, eu quero que você se foda! pois o policial sabe que é provável que, ao prender um empresário ou um político, ele será liberado mais tarde na delegacia ou no tribunal, e é possível que os próprios policiais sejam punidos ou processados por ousarem ameaçar seus privilégios. Investir na polícia com o objetivo de diminuir a violência em nossa sociedade tem sido feito há séculos, e está óbvio que simplesmente não funciona. Como a polícia protege a distribuição desigual de recursos, é de se esperar que, com essa e outras proteções, a desigualdade só aumente ao longo do tempo, e com ela, a violência que cresce quando as pessoas mais desesperadas se recusam a se submeter a um sistema injusto. A desigualdade social e o terror mantido pela violência policial nunca trarão qualquer tipo de paz. A violência contra pessoas negras, periféricas, LGBT, manifestantes, povo da rua, indígenas, dissidentes políticos e imigrantes não são casos isolados, como querem nos fazer crer. O problema não são alguns policiais, mas a instituição da polícia em si. Sim, é possível que existam policiais bem-intencionados, que desejam contribuir para uma sociedade mais justa, mas a sua intenção e desejos não importam quando trabalham para uma instituição que exige obediência à cadeia de comando e às leis. Podemos trocar todos os policiais, todos os sargentos, oficiais, delegados e superintendentes. Se a instituição continuar existindo, a brutalidade, o abuso de poder e a tortura continuarão existindo. Será preciso um grande esforço para libertar nossas comunidades da opressão policial, que provavelmente continuará enquanto não desenvolvermos outros tipos de ferramentas para reestabelecer a harmonia em nossas comunidades. Uma comunidade que não pode resolver seus próprios conflitos não pode esperar um triunfo contra uma força mais potente. Enquanto isso, a oposição contra a polícia deve ser vista como uma luta contra uma das mais atrozes violências opressivas. Não como uma afirmação de que sem a polícia não haveria violência. Mas se algum dia formos capazes de derrotar e desmantelar a polícia, com certeza vamos ser capazes de nos defendermos contra ameaças menos organizadas. Quando defendemos o fim da polícia, não é por odiar as pessoas que trabalham como policiais e querer que elas passem por dificuldades e privações. Pelo contrário, é para que ninguém passe por coisas desse tipo. Para que ninguém nunca mais seja despejada de sua casa por não conseguir pagar aluguel, encarcerada por tentar conseguir algo para comer ou reprimida por lutar por justiça e liberdade. É um mundo mais igual e justo, onde as pessoas sabem que serão cuidadas por suas comunidades, que irá impedir que as pessoas sejam chantageadas pelo capitalismo através da fome, da doença e do desamparo a aceitar empregos humilhantes, inseguros e que vão contra os seus valores. O fim da polícia será benéfico até mesmo para as pessoas que trabalham nela, que são tão violentadas psicologicamente pela instituição e pelas ordens que recebem, que no Brasil o número de policiais que tiram a sua própria vida é maior do que aqueles que morrem em confrontos. Mas se não tivermos a polícia, como faremos para nos manter seguras? Pelo mundo e na história, existem exemplos de organizações comunitárias de autodefesa que podemos estudar para pensar em formas autônomas e coletivas de nos manter seguras. Mas não existe receita de bolo. Cada comunidade tem características únicas e importar modelos prontos do exterior quase nunca funciona. Além do mais, já temos em pequena escala alguma ideia de como resolver conflitos e ações violentas dentro de nossas comunidades. Quando familiares ou pessoas conhecidas cometem uma agressão, não chamamos a polícia. Procuramos conversar e resolver, ou quando isso não é possível, cortamos as relações com aquela pessoa. Por que não buscarmos aplicar formas semelhantes para abordar conflitos dentro de nossa comunidade? Quando falamos em assumirmos nós mesmas a responsabilidade por nossa segurança e de nossas comunidades, temos que ter cuidado para não repetir os padrões punitivistas do Estado. Pois como qualquer ato de vingança, longe de resolver o problema, eles só reforçam o ciclo de violência e injustiça. Quando o ato violento acontece, nosso foco deve ser fazer aquilo que o Estado nunca fez: cuidar das vítimas, restabelecer as relações comunitárias e pensar no que podemos fazer para que coisas desse tipo não voltem a acontecer. É difícil imaginar um mundo sem polícia, onde as pessoas da vizinhança cuidam umas das outras, quando fomos criados num sistema que estimula a competição e o individualismo, que fragmenta e corrói o espírito comunitário e despreza o diálogo e o entendimento. não será fácil reconquistar nossas capacidades de trabalhar e de nos organizar coletivamente e de conviver respeitando nossas diferenças. Isso é consequência de termos terceirizado nossas potências na mão do Estado por tanto tempo. Mas nos reapropriarmos dessas habilidades é fundamental para construirmos um mundo mais justo, sem a violência brutal e sistêmica da polícia e de todo o aparato estatal. Vamos criar um mundo coletivamente, onde ninguém oprime ou é oprimida, onde nenhum recurso é negado a quem precisa, onde ninguém tenha que viver com medo. The United States lost over 3 million manufacturing jobs, nearly a quarter of all steel jobs, and 60,000 factories after China joined the WTO. The 22 richest men in the world have more wealth than all the women in Africa. The world's richest 1% owns more than twice as much wealth as 6.9 billion people. Yesterday, 137,000 people escaped from extreme poverty. That could have been the headline in the New York Times every day for the last 25 years. Why wasn't it? We're connected on a planetary scale. The same process that has allowed the coronavirus pandemic to spread so far, so quickly, globalization, also means that all our resources, our infrastructure, our food, energy, clothing, our electronic devices, almost everything human-made that we see around us contains some component that someone from somewhere else has worked on. Our economy is global. It affects not only every human, but also every animal, our climate, and every aspect of our environment. Yet, most media coverage of the economy focuses on the national level. And when problems like global inequality, poverty, or underdevelopment do get attention, they're often treated as the result of natural forces or as resulting from corruption or bad governance in developing countries. In this episode of Our Voices, we want to dig deeper into the structures of the global economy to understand why it is that some parts of the world have so much more wealth and power than others. We ask whether the global economic playing field is rigged in favor of rich countries at the expense of lower income countries. And if so, what can be done about it? For most of human history, life expectancy at birth hovered around 30 years. But today it is more than 70 years in the world as a whole, more than 80 years in the more fortunate developed parts of the world. 200 years ago, no more than 10% of people in the world lived above the line for extreme poverty. Today, more than 90% do. For most of human history, everyone was illiterate. Today, more than 80% of the population is literate. Fewer people are dying in wars. Fewer people are starving to death. Fewer people are dying of infectious diseases. So as the world gets better and better, the coverage gets more and more negative. Of course, there are problems, and many of them are horrendous. But acknowledging the world's progress is not a matter of having a sunny disposition or wearing rose-colored glasses or seeing the glass as half full. It's paying attention to the data, paying attention to the hard, cold, objective facts. Before the coronavirus pandemic, it was often claimed by public figures and academics, including Steven Pinker, that humanity has never had it so good, with a billion people lifted out of extreme poverty in the past 25 years, and the economic miracle of China showing that globalization benefits everyone. On the other hand, globalization has come under growing criticism from the right recently, with claims that it has disadvantaged the working classes of the US and Western Europe, some of the richest regions of the world, to the benefit of emerging countries where manufacturing jobs have been outsourced. This has led to the emergence of tariff wars and Donald Trump's determination to make America great again. The United States lost over 3 million manufacturing jobs, nearly a quarter of all steel jobs, and 60,000 factories after China joined the WTO. And we have racked up $13 trillion in trade deficits over the last two decades. But those days are over. We will no longer tolerate such abuse. We will not allow our workers to be victimized, our companies to be cheated, and our wealth to be plundered and transferred. Then again, back in the 1990s and early 2000s, globalization was under attack from the left for basically the opposite reason. The global justice or anti-globalization movement gained mass attention during the 1999 Battle for Seattle against the World Trade Organization. The movement argued that the world economic order was stacked in favor of rich countries and corporations, allowing them to extract value from the global south while outsourcing environmental harm. Walden Bello is an academic and former politician in the Philippines and was a leading figure in the global justice movement. He describes how the promise of free market globalization in reality led to destruction and mounting poverty and inequality. It emerged out of a debate, first with institutions like the World Bank and the International Monetary Fund that were in the forefront of the market-driven development paradigm or the free market paradigm. And this debate intensified with the emergence of the World Trade Organization, its founding in 1995. And what this paradigm and these institutions were pushing is that the more market, the better, the more efficient the economy will be, and therefore the higher the growth, the less poverty, and eventually the less inequality. And this was very much associated with transnational corporations that were seeking to bring down market barriers, investment barriers that characterized many of the economies of developing countries. And basically what we were contending was that the opposite was happening, that the more you liberalized, as they called it, the greater the poverty, the greater the inequality, and the more economic stagnation there was. According to Oxfam's latest report, the world's 2,000 billionaires have more wealth than the 4.6 billion people who make up 60% of the planet's population. Between 2017 and 2018, the wealth of the super rich grew by $2.5 billion per day on average, while the bottom half of the world's population saw their wealth decline by $500 million a day over the same period. The 22 richest men in the world have more wealth than all the women in Africa. The world's richest 1% owns more than twice as much wealth as 6.9 billion people. The economic cost of women's unpaid care work globally for those aged 15 and over is at least $10.8 trillion annually, basically three times the size of the world's tech industry. It's also important to remember that the poorest people in the global south tend to be a lot poorer than the poorest in the global north. According to the World Bank, even the economic miracle that's China has a per capita GDP of around $9,000, while in the US it's $60,000. In Uganda it's $600. And inequality within developing and emerging countries has risen even more than in developed countries. While the mainstream narrative to explain these imbalances focuses on corruption and bad governance in lower income countries, others claim that the rules and structures of the world economy are rigged in favor of rich countries. From this perspective, it's impossible for the so-called third world to catch up, because the wealth of the first world is achieved at the expense of the underdevelopment of the third world. One's gain is the other's loss. These global imbalances function through a mix of state and corporate power. Transnational corporations are the big winners in today's global economy. They seek to operate above national borders And this is how they come to exert pressure on elected national authorities, extract value from across the globe, and avoid paying taxes. However, while these corporations are transnational, most are headquartered in the triad of the US, Western Europe, and Japan. And nation states tend to push the interests of their own large corporations. Economist Jayati Ghosh describes this kind of globalization as a new form of imperialism, which replaced earlier forms of imperialism that were more based on direct conquest and domination. Ghosh spoke to me about some of these global rules and regimes, beginning with the rules on intellectual property set by the World Trade Organization, or WTO. The most evident legal agreements are, of course, those that come from the multilateral things like the WTO, for example, intellectual property rights. Now, the proliferation of different kinds of intellectual property rights, patents on all kinds of things, different kinds of trademarks, different kinds of industrial design control, and so on, all mean certain companies, usually based in the developed world, can control technologies and control knowledge. And sometimes all kinds of things are treated as intellectual property, right, which are not even necessarily knowledge that these companies have created. Let's say farmers using seeds in southern India. They have traditionally used these seeds, but now they're told that, well, no, the patent over this particular type of seed is held by a multinational company and you have to get their permission before you can plant. Farmers would traditionally keep aside a part of their harvest to use as seeds in the next year, especially for a lot of, you know, grains and things that bear their own seeds. But now they're told, well, no, that is infringing on the intellectual property rights of a particular company. Another important area in which the global economic architecture privileges transnational corporations in ways that drain resources away from the global south is through tax avoidance. Now, that's another very big thing. It's another way in which the international architecture really almost encourages multinationals to prey on the rest of society. You know, now we have these global corporations and they basically can choose when and where and if they will pay taxes. Now, how does that work? It works because multinational corporations typically tend to set up offices in the jurisdictions or countries that have very low taxes. That's no surprise. But the surprise is often, which are these tax havens? Everybody thinks that the really bad tax havens are all those little islands, you know, like Cayman Islands and Panama and stuff. But they're not the worst offenders. The worst offenders are the UK, which has Jersey, Guernsey, and all these Channel Islands, which are tax havens. The Netherlands, which is a very major tax haven. Switzerland, which is a very major tax haven. Ireland, which is a very major tax haven. And some states in the United States, like Delaware and so on, which actually have very, very low tax rates. In all these cases, corporate lobbyists play a key role in making the rules and in deciding how they'll be applied. Attempts to correct some of these imbalances, for example, subsequent changes to the rules on intellectual property or agricultural subsidies, are often watered down or contain small print that ends up failing to solve the problem. Within the WTO, there's a mechanism by which countries can resolve investment disputes with each other. However, these again can be skewed, with powerful countries fighting for their big corporations. And treaties negotiated outside of the WTO, like NAFTA and its replacement, or bilateral treaties, often contain investor-state dispute settlements, or ISDSs, which mean that corporations can even take governments to court directly. Academic and activist Raj Patel tells us more. And that's one of the greater dangers of trade agreements. When you hear trade agreement, really what you're hearing is mechanisms for companies to sue. And that's why they're very keen on these trade agreements. And, you know, while the US has stymied the World Trade Organization by not appointing any new judges to its dispute settlement body, the USMCA is a renewal of that kind of commitment to ensuring that there are ways for companies to get their pound of flesh. And sometimes, you know, the trade agreement issues are very tightly intermeshed with what the World Bank and the IMF are up to. When low-income countries and former colonies find themselves heavily in debt, they have to cede sovereignty to the World Bank and the International Monetary Fund. And the IMF and World Bank will offer helpful solutions like, well, why don't you chop down this forest and export it? Or why don't you get this oil out of the ground and sell it on the international market for dollars, then use those dollars to pay back the loans that you owe us? And those kinds of ostensibly well-meaning, sound macroeconomic advice ends up being just a way for foreign investors to deepen their hold on local economies, but also allow a dominant bourgeoisie to get itself involved in the natural resource economy and to freeze the status quo of a developing country or a country in the global south in a way that perpetuates the misery not only of its working class and of its indigenous people, but locks entire countries into these sort of post-colonial relationships of domination. Indeed, many of the rules of the global economy are not made in publicly accountable spaces, but behind closed doors in lawyers' offices. This is particularly true when it comes to finance. Jayati Ghosh explained how the rules of finance are made in the jurisdictions of just two cities. So global finance now is governed by all kinds of rules. And the rules that matter are really the rules of only two places in the world, London and New York. These are the rules that govern the way finance operates everywhere in the world, whether you're talking about Ghana or Brazil or Vietnam or anywhere. And how did that happen? It really happened because all the capital flows, they all demand different kinds of guarantees. So let's say you're lending. So let's say you're a bank that actually provides loans to somebody in the developing country. You will insist when you're drawing up the loan, the legal validity of that loan is with reference to a particular set of laws. And 95% of these are the laws of the City of New York and the City of London. And that's partly because both of them have got big financial lobbies, Wall Street and the City of London. But it's also because these jurisdictions are really, really favorable to capital. For Ghosh, basic steps can be taken to correct these extreme global imbalances, what she calls imperialism gone wild. People can get together to put pressure on their government to get out of unfair trade and investment treaties and push for mechanisms to resolve sovereign debt. There are also practical ways to start tackling tax avoidance. Ghosh is part of a commission that advocates a unitary tax on multinational corporations, so that each country gets its fair share, no matter what accounting tricks companies try to play. Economist and politician Yanis Varoufakis has in recent years been at the forefront of calls for a new global economic architecture. He suggests updating alternative proposals put forward by John Maynard Keynes at the 1944 Bretton Woods Conference, when new rules for international trade were established in the wake of the Second World War. At the heart of this vision is an international clearing union that would help balance global financial flows. Varoufakis spoke to me about the clearing union. So the idea of a clearing union is really very simple. God forbid, we don't want a common currency in the sense of all of us having the same money in our pockets. But what would be nice to have, and this is the basic idea of John Maynard Keynes from 1944, which we are now updating, massively updating, is that we have a common unit of account. And all our trade is denominated that common unit of account. It's not American, it's not British, but it is something like a synthetic currency to which all of us contribute. And imagine a situation where all trade is denominated in that, and where we have an agreement that any country that has more than a certain percentage of its GDP in deficit or a surplus is taxed a little bit per transaction. And all that goes into a common fund from which we invest in parts of the world where they need investment in order to rebalance, both in terms of the environment and in terms of financial transactions. That's the basic idea. That would work instead of the dominance of the dollar and Trump. The International Clearing Union is not going to fix everything. What it's going to fix is a tendency of global capitalism to create imbalances which then blow up, and you have huge austerity in certain countries and problematic growth in others. The Clearing Union is part of an ambitious wider plan to transform global capitalism that also includes national investment banks, changing property rights, and a global universal basic dividend. We need public investment banks to grab the excess liquidity, the excess money, and put it into good use in technological change that is amenable to the green transition that we all need. And thirdly, very importantly, changing property rights. So we have a proposal for a universal basic dividend, not income. We think that let's start with 10% of all shares of large companies should go into a global equity fund, from which the dividends that accumulate then are distributed in the form of universal basic dividends, so everybody gets the same, because in a sense, we have created that capital together. You increase this from 10 to 20 to 30%, eventually you end up with a market-based socialism. Walden Bellow has another vision for transforming the global economy, what he calls deglobalization. In these times of Donald Trump and trade wars, the term deglobalization can bring to mind images of isolationism and aggression. But Bellow's vision arose out of the global justice movement and is based on ideas of embedding the market into community values instead of communities being held hostage to the markets, production for domestic markets, economic democracy, and living harmoniously with the environment. Well, we were arguing this at a number of dimensions. At the ethical, philosophical level, we were saying that you could not let market drive society. And what we were calling for at that level was re-embedding the market in society. At the economic level, at the domestic market level, we were calling for stronger state protections in terms of safeguarding human welfare. And also as a corollary, we said that civil society needed also to be a restraint on the state to really make sure that democracy flourished. At the international level, we were saying that we really needed very important protections for the domestic economy, for the domestic market, which meant that we favored tariffs. We favored regulations on trade that were not merely just health regulations, but regulations that would control the destabilizing effects of imports, for instance, on the domestic economy in terms of bankrupting industries and therefore created tremendous unemployment. And we also said that you really needed very strong controls on investment, so that transnational investors wouldn't end up taking over the economy. So that we were saying we really need to put a series of safeguards to protect the national economy and the national market. So this perspective did not mean, as many people who were very critical of us, to interpret this as saying that we were thinking about delinking our national economies or the domestic market from the international economy or from the international market. No, we weren't doing that. In fact, we were for a healthy integration into the international economy, a healthy balance between the international economy and the domestic economy. According to environmentalist Ashish Kothari, to really get to grips with global economic injustice, we need to challenge not just corporate-driven globalization, but the entire idea of economic development. From this perspective, development itself is a form of neocolonialism that has wreaked havoc on both people and planet. Kothari began by telling me what development has come to mean. So, essentially what it has meant across the world is three or four things. One, that material progress is very much needed for this path of development. Every country has to go through this in order to. So that means more exploitation of nature, more exploitation of labor, and so on. Secondly, it means everybody has to move from being traditional to modern. So this whole modernity, project of modernity, is really about, you need to basically mold yourself in the way that the United States or Europe has molded itself. It meant also that it was okay for nature to be exploited and people to be exploited, because eventually everybody would benefit, supposedly, from this project of development. And it therefore meant that if industrialization was happening at the expense of somebody or something, some species or some other human beings, it was all fine. If you look at, for instance, Margaret Thatcher and her famous dictum, there is no alternative. Mm-hmm. It meant that's the only way to go. And we've all been kind of sold this image and this dream that if we do this, we will all be prosperous, we'll all live the American way of life, etc. Cottery argues that we should abandon the idea of development and instead embrace post-development. The field of post-development argues that there are already existing alternatives to development, ways of organising societies that respect both autonomy of communities and the environment. For Cottery, there exists a wide diversity of economic and political systems that provide positive alternatives to development, but they share some basic universal principles. At the core of this diversity, there is a common thread of values, of ethics, of saying the economy should be based on caring and sharing, not on greed, of saying that I will live my life and I will assert my identity, but as part of a collective and be responsible to that collective. So collectivity or commons instead of selfishness and privatization. So there's a whole bunch of these, you know, generosity, diversity of autonomy, of freedom, of simplicity, values and ethics that kind of show themselves in one way or the other in these different examples. These alternative ways of being, in some cases, survive from the past, and in others, emerge in the present. An often cited example of an older tradition that provides an alternative to development is the indigenous practice of sumac causae, or buen vivir, which means good living, in harmony with our communities, ourselves, and our environment. The concept of buen vivir was even embedded into the Ecuadorian constitution under the presidency of Rafael Correa. Similar concepts are Swaraj from India and Ubuntu from Southern Africa. An example of a newly emergent alternative to development is the degrowth movement. These other ways of living are not just theoretical, but are being put into practice by communities around the world. For example, women farmers practicing agroecology in India. Cottery and his colleagues have launched a website, the Global Tapestry of Alternatives, to allow these different communities to network with each other and share skills, knowledge, and experience. I asked Cottery about the received wisdom that the Global South needs to pursue development projects with the economic expansion and ecological destruction that comes with them in order to overcome poverty. I think we don't need the same models for meeting people's needs in the Global South that the Global North has used. Again, let's take agriculture. Instead of going into the chemical industrialized agriculture, which causes huge carbon emissions and all sorts of other problems, small farmer biodiversity-based organic farming actually can create food security and sovereignty without causing the same ecological and climate problems. You can do the same with energy. Decentralized renewables can actually meet people's energy needs without causing the sorts of problems that centralized systems have caused or fossil fuels have caused. So I think in every sector you can actually find these sorts of alternatives which will undermine this argument that the Global South's rise above deprivation and poverty will have a huge ecological impact on the earth. In our era of global pandemic, escalating ecological breakdown, inequality and division, it's essential to get to grips with the global, economic and political structures driving these processes. And whether it's by putting pressure on our governments to tax corporations properly or back out of toxic trade treaties, demanding more democratic structures, or by getting involved with alternative community economies on the ground, there are ways we can all be part of creating something new. Thank you for listening to this Our Voices podcast from Open Democracy. If you enjoyed this podcast and would encourage others to listen, why not head to iTunes, subscribe, and leave us a review? Open Democracy is an independent global media platform that is only possible because of your kind donations. To find out more or to make a donation, head to opendemocracy.net. El COVID-19 es el virus, el capitalismo es la pandemia. Peruelos, alados, jamás serán pisados. Peruelos. alados, jamais serão pisados. Contra os meridianos. Contra os meridianos. Contra as transversais. Contra as transversais. Contra as perpendiculares. Os perpendiculares. Contra. Contra. Alados, jamais serão pisados. Rádio Paralelo, a partir de Montres desde 2016. Ya estamos de vuelta en el programa más impresentable de Radio Bronca, Todo es Mentira, donde unos entes sin cerebro os pondrán música y leerán noticias de rabiosa actualidad. Emitimos desde el 104.5 de la FM y en streaming desde la página radiobronca.info. Y a continuación, sin moderación, entraremos en acción. Con la burbuja inmobiliaria más inflada que nunca, el desarrollismo chino está poblando el país de construcciones cada vez más singulares. Hoteles con forma de herradura, fábricas de licor dentro de botellas gigantes, rascacielos fálicos, torres de televisión que recuerden a unos calzoncillos, auditorios que parecen un huevo y plantas de energía con apariencia de flor. Financiada por los yuanes a expuertas de los nuevos ricos chinos, la imaginación de los arquitectos ha sido tan fecunda que el presidente del país, Xi Jinping, acaba de advertir que ya está bien de tanta arquitectura rara. Sus palabras, pronunciadas en un reciente encuentro con escritores y artistas, han abierto el debate sobre la estética extravagante que se está imponiendo en China, un paraíso para los arquitectos. Aunque hay gustos para todos los colores, una clasificación del diario de Singapur, Straits Times, sitúa el hotel Tianti de Langfang, en la provincia de Hebei, como el más extraño de China. Construido en el año 2000 con una altura de 40 metros, su fachada representa las figuras de los dioses de la felicidad, Fu, la prosperidad, Lu, y la longevidad, Shou. A tal alarde de arquitectura kitsch, se accede por el pie de esta última divinidad, que sostiene un melocotón donde se ubica una suite. No menos peculiar es la sede de la región de Sichuan de Guiliangye, uno de los más populares licores chinos, Baijiu. Como no podía ser de otra manera, el edificio es una botella de casi 70 metros, cuya fachada luce la etiqueta de la marca. Todavía en construcción, el rascacielos de 32 plantas donde se ubicará la redacción del Diario del Pueblo, ya os podéis imaginar, de Pekín, presupuestado en 193 millones de euros, es objeto de mofa en Internet por su forma fálica. En declaraciones al periódico de Hong Kong, South China Morning Post, su arquitecto Zhou Qi achaca las burlas a motivos políticos porque el Diario del Pueblo es el altavoz del Partido Comunista. Claro, y además porque le tienen manía, pobre. Aunque añade que el resultado final no se asemejará a un pene. Los otros parecidos tampoco son demasiado atractivos. Un pingüino, una plancha o una licuadora. Bueno, y aquí en Barcelona también tenemos, para muestra un botón, también tenemos el Consolador de las Glorias. Tenemos una estatua rarísima, muy fea, enfrente del puerto, de colorines. No sé si habéis pasado al final de Vía Layetana con el paseo donde atracan los barcos. Bueno, allá en el puerto hay una estatua feísima que la pusieron ahí en los años 90. Y luego, ¿qué decir de la Plaza de los Països Catalans? Que es un despropósito arquitectónico brutal. Y es que las ciudades de todo el mundo están cada vez más majas y más bonitas, con estos arquitectos tan preclaros y con estos ayuntamientos tan posmodernos que tenemos. Y vamos a poner un tema de Cloaca Letal titulado Destroy. Destroy, mata, de cooperatividad. Y es que este sistema está basado en las jerarquías y en la explotación de muchos para el... Monja embarazada asegura que ha sido el Espíritu Santo. Una monja del convento de las Rosalinas en Valladolid, de 29 años, ha formado un gran revuelo al descubrirse que está embarazada de 3 meses. La consternación ha sido mayor, y es que lejos de admitir que ha tenido un escarceo sexual con algún cura o visitante del convento, la monja asegura que ese niño ha crecido de forma mágica en su vientre y sin relación sexual previa. Yo no quiero pecar de inmodestia ni ofender al Santo Padre, pero esto ha tenido que ser el Espíritu Santo que nunca descansa. No hay otra explicación, puesto que yo no conozco ni he conocido hombre en los años de mi vida. Ha debido visitarme en sueños y fecundarme. No estoy diciendo que yo sea una nueva Virgen María. Eso tendrán que confirmarlo desde el Vaticano, que buenas experiencias tienen en este tipo de asuntos. Hay muchos espíritus santos por ahí que fecundan. Y ahora vamos con otra tontería. 2 presos se fugan en una prisión y dejan una nota: volveremos en 15 días. 2 reos escaparon de una prisión italiana el pasado 2 de junio. Sin embargo, los presos tuvieron la delicadeza de dejar una nota en su celda avisando de que regresarían en 15 días. Ya sabemos que, como siempre, no hay que perder la buena tradición de que la obligación de cualquier preso o presa es escaparse y estas cosas.